Ore ao Senhor, coloque diante do Senhor esse desejo, este propósito. Durante todo este dia, o Senhor colocou no meu coração: eu quero gente que faz a diferença. Eu quero ser alguém que faz a diferença, Senhor. Ninguém faz a diferença porque é bom nisso, bom naquilo, tem isso, tem aquilo outro. Talvez alguém possa dizer que eu e você somos diferentes nisso, naquilo outro, somos bons nisso, somos bons naquilo, somos melhores nisso, melhores naquilo. Mas isso ainda não é fazer diferença, porque alguém pode não conhecer outro melhor do que nós, mas há. Outros não nos conhecem e conhecem pessoas que fazem melhor do que nós, que têm mais do que nós. Mas quando alguém nos vir, quando alguém se encontrar conosco e receber uma porção de Deus, vai ver que há uma diferença. Não somos nós, é a presença dele. Eu quero fazer diferença, Senhor. Nomeie um lugar, nomeie uma situação em que você vai dizer ao Senhor: eu quero fazer a diferença. E se você quer, como Moisés, como o povo dele, fazer a diferença no meio das nações, fique de pé e diga: Senhor, eu quero fazer a diferença, Senhor. Temos aprendido que não fazemos diferença pelo que temos, pelo que somos, pelo que podemos demonstrar, pelo que realizamos, mas pela tua presença. Ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus, levante as suas mãos, levante a sua voz, e você mesmo vai orar ao Senhor. Levante a tua voz e ore ao Senhor, e diga: eu recebo, Senhor. Eu recebo esta palavra nesta noite, como vinda de ti. E não estou brincando com o Senhor, eu estou declarando a ti: quero ser alguém cheio da tua presença, que faz a diferença no comércio, no trabalho, na empresa, na profissão, na vizinhança, na família. Diferença é a tua presença, Senhor. Declare a ele com ousadia e intrepidez: Senhor, eu me considero ministro do Senhor, dispenseiro dos teus mistérios. Por isso serei fiel, para que verdadeiramente receba de ti revelações, discernimento, sabedoria, e em tudo que eu colocar as mãos seja mais do que vencedor, próspero. E no tempo certo, como uma árvore frondosa plantada junto a ribeiros de águas, que eu possa dar fruto, e muito fruto. Que eu seja uma dispensa de frutos abençoados do Senhor. E que em tudo o Senhor seja honrado, glorificado.